guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis nos espera. E aí? Meu amigo Márcio, hein, lá da Guarubas. Aí, Márcio! Onde andará o meu grande amor, que foi pra bem longe, não mais voltou. E eu fiquei só da tristeza. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Para mais uma, assim, ó. Para mais uma, meu irmão. Arena domingo. O Alex vai girando na manha. Como é que é? Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu E aí, tonelada? Isso é o que, meu filho? Isto é loucura demais. Verdade do nosso amor. Passa, positiva. Eu quero o que eu mereço ter. E tu? Se for capaz. Eita, saudade. Vamos recordar, meu irmão. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram o teu encanto, eu pude ter uma visão. Amiga Suzy, ontem ela tava no berço, né, Suzy? Nem convidou o Alex, mas tudo bem. Quero te desejar que eu fiz aniversário atrasado. Papai do céu, lhe dei saúde, muitos anos de vida, viu? Tudo de bom. Quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama assim. Parceiro Bozó aí, o Fran. Aí, Fran. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. DJ Alex, só na categoria.

não sente amor. Minha amiga Cláida, aí na companhia do Alailson aí. Aí, Fabiola! Os Guerreiro, cara, hoje. Fico muito feliz, viu? Fico muito feliz que apresento os Guerreiros hoje do Cobração Saudade aqui na Arena Sacramento. Só valeu! Peço perdão, a noite escura não vai embora. Eu não sei viver, ai, eu não sei amar. O que você me fez foi me acostumado em nós assim. Por isso vou. E aí? E aí? Hoje sinto a falta dos teus beijos. Há tempos não te vejo, quero você só pra mim. Por mais que o tempo passe, eu não consigo tirar você do peito. Você está cicatrizada em mim. Hoje nós estamos separados, mas vou ficar aqui a esperar por teu amor. Quando me verás, quando eu vou te ver, oh meu amor, me diga onde tu estás. Quando vou te ver, quando me verás, oh meu amor, ai ai, onde andarás? Onde estás, onde estás? Por onde anda essa mulher? Pelo menos telefona, te quero outra vez. Onde estás, onde estás? Por onde anda essa mulher? Pelo menos telefona, quero você outra vez. Teus beijos, há tempos não te vejo, quero você só pra mim. Por mais que o tempo passe, eu não consigo tirar você do peito, você está cicatrizada em mim. Hoje nós estamos separados, mas vou ficar aqui a esperar. Pega, pode crer. Quando me verás, quando eu vou te ver, oh meu amor, me diga onde tu estás. Sabe a espuma quando ele bebe cerveja que a espuma fica no bigode? É assim, ó. Aí ele passa a língua no bigode. Por onde anda essa mulher? Pelo menos telefona, te quero outra vez. Onde estás, onde estás? Por onde anda essa mulher? Pelo menos telefona, quero você outra vez. Bora, meu irmão, bora que vai até 10 da noite. Arena, vamos lá. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Pra ser. É, meu irmão, não deu valor. Bye bye. Ele perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Mas vou encontrar você me dissesse adeus. Carnaval, qual saudade. Você brincou com os meus sentimentos. Aí, Fabiola, liga lá, Wilson, a Clyda, a Rose, o Ney, os guerreiros do Cobração Saudade. Hoje nós fazendo uma visita. Mas muito obrigado, viu? E você? Você. Os guerreiros do Cobra Som Saudade. Eles já estão aqui com toda a força no Cobra Som Saudade. Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. E aí? Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. E aí, fugitiva? Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E o mundo de emoção. Pois eu sou seu fã. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Vamos nessa, galera! Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. É, meu irmão, ali na Sacramento, hoje domingão. E a gente por aqui fazendo onda, legal. Sexta-feira, toda sexta-feira tem a Sexta-feira da Saudade. Aqui na Arena Sacramento, viu gente? Começando às 5 da tarde, aqui na Arena, Sexta-feira da Saudade. Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E um mundo de emoção. Pois eu sou o seu fã. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sempre. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser. Eita, domingão pai d'égua. Bora mais uma. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está assim. Já tem saudade, hein? Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiana. Aí, Cláudia, fica a Cláudia aí e a Jaque, as apertadas hoje nos fazendo uma visita. Nossa, muito obrigado, viu? Meu parceiro DJ Júnior Furioso. Aí, Júnior, seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombar.

o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. Sim, o que quer... Amiga, nisso, o bebê, é isso. Claro, o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó, liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. É, fugitivo. Eu tão boba acreditava. E aí? Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Meu parceiro Daniel e a Luciana, a companhia do Bigodinho de Ouro. Meu parceiro Bruno, ele é a Lucilene. Olha, amanhã ele vai tirar, Daniel. Tampouco o meu amor, Didi Naldir Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou gamada de amor. Didi Naldir Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou gamada de amor. Didi Naldir. Aí, um abraço a todo o time do Palmeiras, lá de Valdecante. Aqui com a gente também na Arena, nosso muito obrigado, viu? Feliciano Júnior, meu irmão. Parceiro DJ Márcio do Cobração Saudade, tá chegando junto. Pra te chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Me sinto por tentando parar. E aí? Guerreirão, emoção. É som. Amor, a saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução e me convencer de que agora estou só. Parceiro Tutuca, como Alexandre 1 e 2 aí com a gente. Abraço. Agora arrependido, diz que quer voltar. E a nossa história? A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história. Nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Manda os canibais. Não tem como comparar. Seu parceiro DJ Tonelada. O homem que chegou e arrebentou hoje aqui, Márcio, viu? DJ Tonelada, me conhece. Moleque de fazer. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou.